Eu tenho fé, eu sigo na fé. Tá melhorando, mano, já tá mais tranquilo. Consegui comprar TV, o som, só falta o vídeo. É como cê falou, mano. Essas palavras eu guardei sempre comigo. Eu acreditei que um dia, mano, ia melhorar. Eu também sou filho de Deus, pode acreditar. Me perdoa, mãe, desculpa por tudo que te fiz. Hoje já lhe vi chorando, me deu uma dor. Quase que morri, é complicado, mãe. Bagulho é sinistro. Quando eu lembro que eu fui abandonada, ainda eu tava no seu ventre, eu me pergunto. É incrível, parceiro, o homem tem que ter proceder. Independente se tem outra, a criança não pede pra nascer. Fui crescendo aí, sabendo da verdade. Minha coroa na responsa e o José zoando à vontade. É só um pouco, mãe, da minha bolação. Por isso eu me envolvi, mas tá maneiro, tudo tranquilão. Já é passado, vou vivendo o presente. Seu filho é um guerreiro de fé, polivalente. Vou na humildade, conquistando meu espaço. Como eu te falei, o Marcelão me emprestou um barraco. No modo de falar, a senhora já conhece. Uma casa show de bola, né? Na rua Pinto Teles. Tudo melhorando aí, só tenho que agradecer. Na humildade vou partindo pro segundo CD. Continuando, a senhora tá ligada. Quando quiser ligar meu telefone eu instalei na semana passada. Aproveita e anota o número pra senhora não esquecer. Chamada cobra, só emergência, mano, tem que ver. Minha priminha já nasceu, uma criança tão linda. O nome dela é Beatriz, mãe, que seja bem-vinda. É isso que me deixa, cara, um pouco mais feliz. Pois as crianças é o futuro que vai mudar o nosso país. Tranquilão, mãe, seu filho tá na fé. Nunca esqueça que eu te amo, tô com Deus, seguro na fé. Família, mãe, como é que tá? Meus avós, meus irmãos, meus sobrinhos, como é que tá? Tando com saúde, eu fico mais tranquilo. Fiquei boladão com a notícia do meu tio Birinho. Fiquei triste, mãe, muito revoltado. Parece até um sonho, bem no mês do seu aniversário. O Severino, como minha avó chamava. Um cara sangue bom, infelizmente refém da cachaça. Que todos façam o que ele não fez. Larga esse vício num trabalho, enganja de vez. Dá orgulho e um futuro pra sua família. Pois tudo que meu tio desejava era formar, morou uma família. Tudo de bom onde estiver aí de coração. Com você eu aprendi que todos têm um dom. Uns de cantar, uns de interpretar, uns de desenhar. Pois o seu era de pintar geladeira. Em carro era foda, onde estiver descansa em paz. Nós se encontra a qualquer hora. Aí tio, nós se encontra. Cada dia é uma surpresa, alguns minutos de alegria e várias horas cheias de tristeza. Mas é assim, nessa vida nós não sabemos de nada. O justo foi quem fez, num piscar, esse mundo acaba. Mas vou seguir em frente cheio de convicção. Enquanto eu viver, eu vou fazendo a revolução. Junto com os parceiros que são verdadeiros militantes do rap do Rio de Janeiro. Hoje eu tô tranquilo, eu tenho casa pra morar. Tudo no começo é difícil, tem que acreditar. A minha tia tenho muito que agradecer. muita paz pra geral lá na CDD. Eu faço a minha parte, a cultura me salvou. Não tô por moda, faço rap com amor. E não quero ser aí melhor que ninguém, pois quem me conhece sabe que eu planto bem. Eu adoro crianças, respeito os mais velhos. Quem curte meu trabalho sabe que é muito sério. Todos os dias eu agradeço, rapá, pois tenho saúde e uma família pra me apoiar. Dona Fátima, essa mulher que me gerou e me deu vida, tá pra sempre tatuada lá de esquerdo da minha barriga. Aí, Dona Fátima, a senhora é guerreira. Disso, mano.